a sua boca deslizando em mim. Saudade vem e de mim te afasta, mas a dor não mata um grande amor. Solidão, pois acredito no seu coração. A saudade quando dói, machuca e não destrói a vontade de amar. E a distância entre você e eu me diz que o nosso amor nunca morreu. Eu tenho fé nessa paixão, no fundo coração, sei que ainda você vai voltar. Você e eu, me diz que o nosso amor nunca morreu. Eu tenho fé nessa paixão, no fundo do coração, sei que ainda você vai.